penso no paredão, acorda quem já foi trair. Preocupada com o que eu vou falar. Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensasse antes de ter feito. Que chama de eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca, bebê. Já que cê não quer sair como ruído só, então fala aí que a culpa é nossa. De cê ter saído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ser mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí. E a culpa é nossa. Roguinho, aí só o long neck e arrochando com a mulher, assim, ó. Tu pensas antes de ter feito e chamam de minha amiga ia patear um beijo. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa. De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um boss. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um boss. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí. A culpa é nossa.